Nosso tema dessa tarde é desequilíbrio mental. O que é desequilíbrio, né? Desequilíbrio é alguma coisa que está fora do eixo. E mental, alguma coisa que está sendo produzido pela nossa mente. E a alma, a nossa alma, ela tem o DNA, se a gente pudesse assim dizer, o DNA de Deus. Se nós fizéssemos uma leitura da origem da alma, ela é divina, ela é a criação de Deus. E toda vez que nós agimos em desacordo com esses princípios, com essas leis de Deus, nós causamos desequilíbrio. É estranho, né? Porque a gente pensa assim, mas se a alma é de Deus e nós temos essa alma e ela produz a nossa essência, como assim? A questão é que nós estamos num mundo material. Nós estamos dentro de um contexto onde a matéria, um dos atributos principais dela é atração. A gente sabe disso porque a gente já estudou, né? A própria água que está caindo, ela é composta por dois elementos, hidrogênio e oxigênio, que se juntam por atração, por necessidade, e formam a água. E nós, na matéria, também fazemos isso de uma forma muito semelhante. O nosso corpo é a agregação. Só que a gente acaba, às vezes, confundindo o que é com o que nós temos que fazer. E nós deixamos o nosso lado espiritual para trás e acabamos trabalhando apenas na questão física ou material. E dentro desse nosso trabalho, nós buscamos coisas que são ilusórias, que são apenas transitórias, para não falar em transitório, ou melhor, para não falar em ilusório, são transitórias, porque são coisas que os benefícios são apenas dentro da posse física. Jesus nos disse, né, que os nossos tesouros estão lá onde o nosso coração vai estar. Então, onde nós estamos guardando as coisas importantes? Será que é na matéria? Que quando nós desencarnarmos, elas vão permanecer e nós vamos? Ou será que são tesouros verdadeiros da alma? Então isso cria desequilíbrio, incompatibilidade com a nossa alma e com o nosso fazer, o nosso físico, o nosso estar, melhor dizendo, com aquilo que nós estamos fazendo. E dentro dessa questão de desequilíbrio, da onde eles vêm? Por que nós saímos tanto do nosso eixo? Nós somos todos estimulados. Os nossos sensores, principalmente o visual e o auditivo, eles recebem estímulos. Então, nós ouvimos coisas, nós vemos a todo momento, seja situações ou matéria gravada, e através disso que nós estamos tendo contato, esses estímulos, eles repercutem em nós de uma forma diferente, em cada um de nós. Diferente porque cada um de nós também é diferente. Cada um de nós tem uma base formada através das suas experiências. Então, é fácil de notar, porque a mesma coisa acontece e de forma diferente repercute em cada um de nós. É o que se chama de alimento espiritual. Com o que nós estamos nos alimentando? Porque isso é importante, porque é isso que vai definir o nosso aparelho mental, que vai repercutir nas nossas ações. Nós somos aquilo que nós vibramos em pensamento, é aquilo que nós realizamos. Então, os nossos alimentos, e não são os alimentos da boca, né? Eu friso de novo, são os alimentos que nós estamos recebendo através dos estímulos e dando vazão a eles. Porque muitas vezes o alimento pode chegar e eu devo dizer, não, isso não é bom. Assim como o alimento físico, eu tenho que saber o que é bom e o que não é bom. O mental é a mesma coisa. E dentro dessa questão toda, nós podemos até fazer uma reflexão. Quais são as coisas ou as situações no nosso dia a dia que estão nos incomodando, que nos tiram do nosso eixo imaginário? Muitas vezes a gente nem está nesse eixo, mas tem coisas que nos tiram do equilíbrio. a gente percebe que aquilo nos faz um mal visível. A gente consegue, será que, identificar essas coisas? A gente consegue. Basta a gente tirar esse tempo para começar a observar isso. Porque coisas, principalmente coisas, elas não poderiam nos trazer desequilíbrio. Situações, vamos dizer que é um pouco mais forte, porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa, novamente porque queremos, mas somos pegos. A questão é, quando a gente consegue identificar esses fatores que estão chegando, a gente consegue também analisar e dizer o que deve penetrar e o que não deve penetrar. Porque se o externo ele está causando tanto desequilíbrio em mim, é porque o meu interno ele está precisando ser reforçado. Ele não está adequadamente harmonizado ao ponto de eu enfrentar todas as situações que a vida me sugere e sair delas com um aprendizado. Que é a grande palavra, poderia dizer, dessas situações, é aprender com elas. Nem tudo que chega até mim é aquilo que eu estou buscando, nem tudo que chega até mim são coisas que me agradam, mas com certeza tudo que chega até mim são coisas necessárias para mim. Então eu tenho que aprender, o que, que eu preciso aprender com essas situações, de que forma que eu tenho que me posicionar e fazer algo, de repente, de acordo com os meus princípios, e não simplesmente reagir a todos os acontecimentos. Porque, como nós somos pouco reflexivos, a gente reage muito. As coisas batem e a gente devolve com aquilo que a gente carrega. Então, as grandes situações que nos envolvem todos os dias, se nós observarmos os nossos conflitos, as nossas discussões, são fruto desse processo. Chega e devolve. Em nenhum momento a gente consegue refletir, mas será que eu preciso devolver? Será que eu tenho que me manifestar dessa mesma maneira? Porque isso tudo vai causando em nós mais desequilíbrio. Quanto mais eu reforço essas posturas, mais eu vou ficando fora daquele eixo que eu deveria estar. Mais eu vou me afastando do meu DNA. Mais eu vou ficando distante daquilo que a gente lê e relê todos os dias, que as palavras de Jesus, que nos orientam a práticas totalmente diferentes dessas. Então a gente precisa, de uma forma até como um exercício, todo dia colocar um pouquinho para dentro, reafirmar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Porque através do exercício é que na hora, no momento, eu vou ter um pouco mais de tempo para raciocinar e para tentar fazer diferente. Senão a gente continua sendo sempre o mesmo. A gente nasce, morre, volta para o outro lado e fica sempre fazendo que nem criança que vai para a escola, vai lá, não presta atenção, só fica conversando, não aprende. No fim do ano, reprova, vai fazer tudo de novo. No fim do ano, então, nós não gostamos disso para nós. Nós temos que ter uma postura mais ativa. E dentro dessa postura ativa, a gente pode pensar, o que, que é qualidade de vida? Qualidade de vida física e espiritual. É claro que quando a gente fala em qualidade de vida física, ela é um reflexo do espiritual. Porque é o espírito que comanda essa máquina visível. Mas se eu percebo, às vezes, da questão física, que não está... Está vendo problemas que não tá bom. Estou com uma dor aqui, eu estou com um desequilíbrio. O que, que eu faço com isso? Não adianta só eu tentar resolver a consequência do que está aparecendo. Eu vou lá, hoje em dia é a coisa mais fácil. Tu toma um remédio e muitas vezes a dor desaparece. Mas a origem dela está dentro. E se eu não resolver a origem, ela está guardada, ela está pulsando e ela vai se manifestar a qualquer momento de novo. E talvez de uma forma mais forte e que o remédio não dê conta mais. Então são sintomas que devem ser observados. E dentro dessas posturas, dessa qualidade de vida, tem alguns fatores que são essenciais. os relacionamentos nossos precisam ser relacionamentos saudáveis. Não estão saudáveis? Por quê? Qual é a minha parte de colaboração nisso? O que, que eu estou colocando dentro para fazer com que isso não esteja tão bom quanto deveria estar? Porque relacionamento, ele envolve no mínimo duas pessoas. Então não adianta a gente dizer só que o A está com problema. É ele que está fazendo. É A e B. Além desses relacionamentos saudáveis, nós temos que tirar um tempo para nos conhecer melhor. Reflexões, pensar em tudo aquilo que está envolvendo os nossos pensamentos. O porquê estamos com um pensamento que volta e meia ele está ali presente. Ele fica insistindo em se manifestar. Será que ele não é um reflexo de mim? Que estou dando vazão dessa forma a quem eu sou? Então eu tenho que olhar isso e trabalhar internamente. O exercício físico é fundamental, não apenas para o físico, mas para o mental. Porque enquanto nós estamos fazendo uma atividade, nós estamos tirando um tempo, às vezes, que a gente não tem durante o dia, para reflexão. Desde que a gente não vá fazer o exercício com aqueles fonezinhos no ouvido, né? Porque senão a gente fica focado no que está tocando e não no que a gente precisa fazer. São várias práticas que a gente pode elencar de mudança de padrão para que esse desequilíbrio ele não se torne cada vez mais forte. O mundo hoje, a gente cansa de falar disso, as grandes doenças que nos assolam é a depressão, a ansiedade, o estresse, os distúrbios, as fobias. São todas doenças mentais. E quando se fala de doente mental, uma vez se falava dos loucos, né? Ah, os loucos que estão internados. Mas, na verdade, todos nós temos algum tipo de transtorno, maior ou menor. A gente tem que olhar isso com uma forma mais carinhosa, porque é a nossa vida que nós estamos tratando. E nós queremos uma vida plena, uma vida saudável e uma vida de êxito dentro da visão espiritual. Nós estamos aqui fazendo uma passagem e nós queremos chegar a algum lugar de uma forma mais ou melhor do que nós entramos nessa vez.